Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com o coração transbordando de alegria que novamente aqui estamos, reunidos em torno dessa valiosa oportunidade de aprendizado. Começa agora o programa Visão Espírita, desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e nós estamos transmitindo diretamente ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Você que nos acompanha pelo YouTube, lembre-se de inscrever-se no canal da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, a entidade mantenedora dessa atividade. E você que nos acompanha pelo Facebook também, lembre-se de curtir a página da União Rádio Web e também de compartilhar, né, ajudando esse vídeo a alcançar mais pessoas, mais corações que necessitem ouvir a mensagem que nós trazemos aqui a cada quarta-feira e a cada domingo. E lembrando ainda, você que está no YouTube, além de se inscrever, marque também o sininho para que você possa receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você vai ser avisado aí no seu dispositivo, no seu computador, no seu telefone celular, para não perder nenhum vídeo do programa Visão Espírita ou da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Nós agradecemos a cada um de vocês que nos acompanham, muito obrigado pela companhia, obrigado por permitir que nós adentremos o seu lar. A partir desse instante, nós seguimos unidos num só coração, num só pensamento, rogando a Jesus e aos benfeitores espirituais que possam nos auxiliar para que aproveitemos os instantes que se seguirão. Que os ensinamentos que forem aqui trazidos possam reverberar em nossos corações, a fim de que encontremos a força necessária para a mudança de atitude, para que possamos fazer brilhar a nossa luz, para que sejamos felizes. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra, felicidade, que é paz de espírito. Na noite de hoje, nós trazemos um tema bem pertinente, é claro, estamos no dia 8 de dezembro, e é claro que falaríamos de Jesus nesse período natalino, né? Um período que a gente já começa a ver a cidade toda decorada. É, nós temos que lembrar do nosso mestre, esse que faz parte da codificação espírita, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo é a interpretação que nos é oferecida pelos Espíritos, né, e codificada por Kardec sobre os ensinamentos de Jesus. E para falarmos sobre Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, nós receberemos hoje essa convidada tão especial, essa amiga que sempre atende o nosso convite com tanto carinho. Então, é com grande honra e alegria que nós recebemos a nossa querida companheira Maria Antônia Paduan. Boa noite, Maria Antônia, seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Com bastante alegria estar aqui novamente com esses amigos, com os internautas aqui do programa. E quero agradecer imensamente por poder estar aqui. Cada momento em que nós nos colocamos à disposição de falar sobre o Evangelho, sobre a vida de Jesus, nós nos abastecemos, porque nós temos que estudar, nós buscamos informações, não dá para vir no ar sem a gente estudar, né? E nós somos os primeiros a ser abençoados com conhecimento. Então, eu quero agradecer muito mais uma vez esse convite e agradecer àqueles que estão aí na nossa retaguarda, nos auxiliando com as suas vibrações. Muito obrigada. Muito bem. Maria Antônia, e você que nos acompanha, amigo, querido amigo e amiga, vocês estão percebendo que eu estou num ambiente diferente hoje? Estão percebendo? Olha, eu vim matar a saudade, Maria Antônia. Eu estou aqui no estúdio da União Rádio Web. Lembrando que, em razão da pandemia, né, desde o início da pandemia, nós passamos a fazer as transmissões, né, pelo YouTube, pelo Facebook, e não estamos mais vindo aqui no estúdio. Mas o ano que vem a gente vai estar de volta, hein? Muito confortável, né, fazer pelo YouTube e pelo Facebook. E nós vamos continuar o ano que vem, também com as transmissões aqui pelos canais digitais sociais, mas também voltaremos a fazer a transmissão via aplicativo, né? Hoje você pode acompanhar o programa Visão Espírita, as edições anteriores, aqui no aplicativo da União Rádio Web, clicando em arquivo no menu. Mas, né, os programas ao vivo não são transmitidos por aqui, exclusivamente pelo YouTube e pelo Facebook. Mas a partir do ano que vem a gente volta com tudo, volta para o estúdio novamente. Né? A pandemia já está, né, a gente já está vendo a pandemia ser parcialmente controlada e nós estamos vibrando muito para que daqui para o próximo ano as coisas só melhorem, né, Maria Antônia, para a gente poder voltar às atividades normalmente mesmo. Está sentindo saudade do estúdio, Maria Antônia? Sim. Nossa, quando você falou que estava aí no estúdio, me lembrei e reportei o nosso passado, quase 2 anos já, né, que nós não vamos fazer programa aí. Que Pois bom. é, pois Mas que bom. também por uma boa causa, né? Então tenhamos paciência e vamos É claro. aguardar que, de fato, Deus nos ajude que essa pandemia possa ser atenuada e possamos voltar logo aí. Eu me lembro que quando nós suspendemos, né, as atividades aqui dentro do estúdio, porque o estúdio é pequeno, né? O estúdio tem que ser pequeno. Então, nós suspendemos aqui, imaginávamos que seria aí uns 90 dias, uns 3 meses, quatro, no máximo. Como você disse, já estamos quase indo para 2 anos. E o ano que vem nós temos novidades. A gente vai fazer uma coisa bem bonita mesmo aqui. Vamos aumentar a quantidade de câmeras aqui dentro do estúdio. Vamos fazer um podcast para você poder também acompanhar o programa Visão Espírita em áudio a partir do seu player favorito, pelo Spotify, por exemplo, se você utiliza, né, pelo Deezer, se você prefere, você vai poder assinar o podcast do programa Visão Espírita para não perder nada do nosso programa. Muito bem, vamos então falar sobre o tema que nós selecionamos para hoje, Maria Antônia, nós vamos falar sobre Jesus. Mas a gente queria falar de Jesus de uma maneira um pouco diferente. A gente não vai falar sobre os ensinamentos que ele trouxe verbalmente. A gente vai falar, né, começamos a fazer essa abordagem já numa edição anterior do programa e a gente vai continuar hoje. A gente vai falar dos ensinamentos que estão implícitos na caminhada do mestre, né? O que a gente pode extrair da realidade em que ele viveu. E eu queria, apesar de já ter abordado isso nos programas anteriores, mas eu queria que você pudesse também nos ajudar trazendo a sua leitura sobre isso, Maria Antônia. Por exemplo, Jesus, numa breve, muito breve mesmo, apresentação. Para nós espíritas, Jesus é o Cristo de Deus, é o ungido de Deus. Nós aprendemos, pelos ensinamentos dos espíritos, que existe uma classificação de espíritos, que todos nós somos criados simples e ignorantes, que não existem seres especiais na criação, como, por exemplo, os anjos. Os anjos, aqueles a quem chamamos de anjos, nada mais são do que espíritos como nós, que também um dia foram criados simples e ignorantes, e que no decorrer das centenas de existências, puderam ir aprendendo, né, com conhecimento, puderam ir aprendendo a amar a cada nova existência, a cada nova experiência, até se tornarem o que hoje nós chamamos de anjos. Então, nessa escala espírita, nós temos lá no final, na ponta, os espíritos puros, os chamados eleitos do Senhor, né? Aqueles que, segundo alguns textos na doutrina, vivem numa comunhão indescritível com o Pai, por isso que até se confundem com o Pai. Jesus é um desses espíritos. Nós não sabemos nada sobre a trajetória de Jesus, né? Eu li certa vez que os mundos em que Jesus experimentou, teve as suas existências, há tanto tempo que já nem existem mais. Veja bem. Então, a Terra foi criada aproximadamente, segundo a ciência, há 4,5 bilhões de anos atrás. Olha, quanto tempo isso! 4,5 bilhões de anos. Naquela época, na ocasião da formação do nosso planeta, Jesus já era um espírito puro. Naquela época. Então, foi ele, né, o responsável, a inteligência responsável, né, agregadas a essa inteligência, a ele, milhões de outras inteligências de espíritos atendendo às suas ordens, que foi responsável por dar forma ao nosso planeta, a essa casa maravilhosa que nós recebemos. Desde então, tudo o que aconteceu, o resfriamento da Terra, a água, o surgimento da vida no fundo dos mares, tudo isso teve a ação direta de Jesus, faz parte do planejamento de Jesus. E é interessante citar que esses espíritos que chegam a essa condição são infalíveis, isso é, eles nunca falham em seus projetos. E de toda essa evolução da vida, como a gente disse, no fundo dos mares, dos peixes, dos répteis, anfíbios, né, das formas de vida, dos mamíferos, de todas as formas de vida, das experiências que foram realizadas, dos grandes répteis, né, dos dinossauros, até que chegasse nos primatas, até que chegasse em nós, no Homo sapiens sapiens. Surgimos há aproximadamente entre 200 e 300 mil anos atrás, recente, nós somos novinhos aqui na Terra, né? No sul e no leste da África, tem indícios do surgimento do homem moderno, lá do Homo sapiens sapiens, 200 a 300 mil anos aproximadamente, para que pudéssemos aqui estar. Todo esse trabalho, Maria Antônia, todo esse trabalho foi coordenado por Jesus. Então, para nós espíritas, Jesus não é Deus, mas ele é o espírito, o governador espiritual e, por que não dizer, material da Terra. Né? Se toda essa transformação ocorreu de acordo, né, sob as ordens de Jesus, né, e dos trabalhadores agregados a ele. Esse é um resumo muito sucinto do nosso mestre, de quem é Jesus. E aí a gente vai tentar entender uma coisa, como que essa pessoa, esse ser de luz, esse que é o arquiteto planetário, como que ele vai nascer aqui na Terra, Maria Antônia? Ele vai encarnar aqui na Terra, um mundo de expiações e de provas, né? Qual foi o objetivo desse planejamento, dessa encarnação de Jesus aqui na Terra, porque ele jamais encarnou antes. Né? No entanto, nós acreditamos que ele tenha encarnado muitas vezes em outros mundos, mas aqui na Terra, a primeira vez, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, qual foi, com qual objetivo, Maria Antônia? Então, dando continuidade a essa colocação toda que você fez sobre esse processo, considerando Jesus, esse espírito perfeito, né? Não diríamos absolutamente perfeito, porque sabemos que o absolutamente perfeito é Deus, né? Nosso Criador. Mas, de tamanho envergadura espiritual e com tamanho compromisso com a obra que ele assumiu diante do Pai, Jesus, ele contribuiu para que houvesse todo esse processo que você, Wilson, descreveu. E aí, a humanidade terrena, quando o homem atingiu o estágio hominal na sua evolução, né, foram plantadas, foram estabelecidas populações aqui na Terra. Algumas populações eram primitivas, e outras vieram de outras galáxias, de outros locais, né? E nós temos uma obra espírita bastante importante chamada Evolução, A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, que descreve bem como é que esse processo aconteceu, né? Então, que a Terra foi povoada por esses espíritos que já habitaram outros locais, e aí também existe uma obra chamada Exilados de Capela, cujos locais atingiram um estágio de evolução, e nesse estágio de evolução os espíritos um grupo grande de espíritos, eles tiveram que ser exilados para outros planetas que ainda não tenham as mesmas condições evolutivas do de lá, como é o caso de Capela. E aí esses espíritos vieram para a Terra. Então, nós tivemos grupos de espíritos primitivos e espíritos que já haviam adquirido uma certa evolução, conhecimento científico, tecnológico, para contribuir para o avanço da Terra. E muitos desses espíritos se espalharam por vários cantos da Terra, que nós não vamos entrar em detalhe, que é um tempo muito grande, sendo que muitos deles formaram populações importantes, como nós vemos os egípcios e tantos outros. Aqueles que formaram os egípcios, por exemplo, por que que essa raça, os egípcios, desapareceram? Porque foram grupos de espíritos que atingiram, que superaram os seus estágios comprometidos evolutivos espirituais, se realmente sofreram a transformação e trouxeram a contribuição para que o planeta pudesse avançar, desenvolver a inteligência daqueles que aqui já residiam. E outros grupos se tornaram mais refratários, demoraram muito para evoluir. E segundo o que sabemos, o povo hebreu foi um povo que foi muito relutante. E aí, então, quando Jesus, observando que a Terra estava ainda muito comprometida, estava pairando muita violência, muita ganância, muito egoísmo, e que aquilo que se chamava de espiritual, aquilo que eram os ensinamentos espirituais que deveriam ter contribuído para o avanço da humanidade, foram petrificados, foram utilizados e foram petrificados. Aí, ao invés deles contribuírem para a espiritualização daquele povo, contribuiu para que, ao contrário, tudo girasse em torno dos interesses materiais. Então, o que que aconteceu? Jesus reuniu-se com outros espíritos da mesma envergadura sua, né? Porque é um grupo muito grande chamado Espíritos Crísticos. E Jesus então decidiu, juntamente com a autorização do Pai e os demais espíritos, que ele pessoalmente viria à Terra para ensinar o amor, para sacudir aquele povo, sacudir a humanidade, porque aquela região foi a escolhida por ser uma região em que estava muito petrificado aquilo que já havia sido trazido de ensinamentos. Por isso que aquela região teve a presença de profetas, teve a presença de Moisés. Aquele povo já aprendeu a falar de um Deus único, a acreditar no Deus único, porque foram conhecimentos que eles foram absorvendo, porém não avançavam. Então Jesus decidiu ele vir pessoalmente à Terra. E aí houve todo um preparo no plano espiritual de longo tempo. Alguns autores, alguns conhecimentos que a gente tem da literatura espírita chegam a dizer que só para Jesus se preparar demorou em torno de 1.000 a 4.000 anos para que ele tivesse condições de sair desses estágios tão elevados, cujo estado energético era de tamanha fluidez. E para ele poder ocupar um corpo físico na Terra, teve que haver intensos preparos dos cientistas desse campo espiritual. E aí, com ele, outros tantos espíritos também puros se prepararam para contribuir com essa tarefa. Então, quando a gente pensa na vida de Jesus, não foi um estalar de dedos, não foi um acontecer de uma hora para outra. Mas foram séculos de preparo, e de preparo com muito amor, com muito carinho, muita dedicação para que Jesus pudesse aqui vir. Então, quando você pergunta, como foi que Jesus decidiu vir para a Terra? Ele decidiu porque o desejo maior dele, por amor àquela obra que ele ajudou a construir, avançasse mais rapidamente. Para que a humanidade se tornasse um pouco mais sensível, mais espiritualizada, porque já não era nem humanizada, imagine espiritualizada. Então, ele Pois decidiu vir. Então, é isso. Agora, acho que temos mais coisas a se falar, que senão a gente vai tomar o programa só para falar. aproveitar e mandar um abraço para quem está aqui nos acompanhando. Estão dando aqui o boa noite. Nazaré Pereira Costa, minha mamãe, está acompanhando o programa lá de Americana. Para ela, Silvia Variac, Rosimaire, Cecília de Freitas Bortoleto, Ana Maria Bonfim Matos, também passou lá, deixou um joinha, Lucinéia Barbosa, Karina Pinheiro, minha irmã, querida irmã, obrigado pela presença, que Deus, né, a abençoe, Noeli Pereira, Regina Arruda e o nosso querido companheiro que está sempre aqui com a gente, Francisco Moretti, muito obrigado pela companhia, nós vamos juntos aqui aprender junto com a Maria Antônia, tentar compreender um pouquinho mais, né, da importância da vinda de Jesus para o nosso planeta, o quanto isso representa para a gente, né? E é tão bonito que a Maria Antônia falou agora, veja, olha quanta coisa a Maria Antônia falou. Eu só vou ressaltar uns pontos aqui, destacar uns pontos, né? Houve uma reunião de espíritos puros. Eu falei ali atrás, dei uma ideia, né, do que representa Jesus para a gente, né? A Maria Antônia falou uma coisa importantíssima, só que ele não é o único. Existem muitos outros espíritos da mesma categoria que ele. Jesus é para nós o responsável por nós, pela Terra, pelo sistema solar, mas existem em todo o universo, em todas as milhões de galáxias, né, que o homem ainda nem sequer imagina existirem, né, existe, tudo isso está sob o controle, né, a administração desses espíritos que representam a vontade de Deus, né, que refletem a vontade de Deus. Então, ele se reuniu com esses espíritos para poder decidir a encarnação na Terra. Olha que coisa importante para a gente, como a Maria Antônia colocou, a primeira revelação para a gente é a vinda de Moisés. Então, a segunda revelação para a gente é a vinda de Jesus, né? Que, de certa forma, a gente vai falar sobre isso, mas revolucionou, né? Abalou as estruturas do mundo antigo, não é mesmo, Maria Antônia? Com os ensinamentos que ele trouxe, né? Que eram totalmente contrários ao que se imaginava que seria, né, uma vida boa, né, para aquela época, ou mesmo até entre os judeus, o que seria o Messias que eles estavam esperando. Mas muito bem, Maria Antônia, esse espírito, Jesus, decide reencarnar, né? Tem todo um planejamento, um preparo para ele poder encarnar. Quando a gente aqui na Terra vai realizar um projeto, a gente precisa de recursos, não é mesmo? A gente vai construir, a gente vai precisar de recursos financeiros, de pessoas para nos ajudar no projeto e tudo mais. E a gente sempre vai pensar que quanto mais recursos, melhor para realizar aquela tarefa. Jesus tinha uma tarefa grandiosa, né? O maior de todos os missionários, o mestre dos mestres. Mas Jesus escolhe nascer numa família sem expressão social nenhuma, praticamente. Ele poderia, enquanto ele poderia, ser filho do imperador Augusto. Imagine o poder que ele teria como filho de um imperador, quantos recursos ele teria, imagina quanto ouro ele teria à disposição. Isso pode ser entendido como uma lição. Que lição a gente extrai disso, Maria Antônia? Ótimo, exatamente. Jesus, quando ele decide vir para a Terra, ele não veio aqui para estimular e para adotar os mesmos comportamentos que ele sabia que não eram corretos, porque Jesus estava vivendo uma vida espiritual e ele sabia que a verdadeira vida é a vida do Espírito. E o que ele deseja e desejava e deseja até hoje para nós é que nós estivéssemos e estejamos preparados para viver a verdadeira vida e não a vida material. Então, quando você fala por que ele não nasceu lá no meio de um imperador, com todas as condições de riqueza, ele não poderia nascer nesse ambiente. Por quê? Porque se ele nascesse nesse ambiente, ele estaria exatamente dando continuidade àquilo que ele queria corrigir. Então, a visão que o mundo espiritual tem das condições terrenas é de completamente desapego das coisas materiais, porque as coisas materiais fazem parte do plano material, mas como um recurso necessário para viver no plano material. O que o homem da terra faz? Ele não usa só para o seu recurso de viver, de se sustentar na vida. Ele acumula, ele toma posse, ele luta por poder, quer dizer, ele transgride toda e qualquer possibilidade de vivência coletiva. E passa a se tornar um indivíduo egoístico. Então, se ele já é egoístico, imagine se Jesus nascesse nessas condições, ele estaria nascendo e dando sustentação àquela cultura que não era a cultura que ele queria. Ele queria uma cultura, e eu digo cultura mesmo, porque a cultura judaica, quando já há muitos anos, até 400 anos antes de vir Jesus, vários profetas falavam da vinda de um Messias, que iria trazer a alegria, a felicidade, iria ensinar o amor e descrevia com detalhes, porque quem foram esses profetas? Eram os seus espíritos auxiliares que tinham contato com o plano espiritual por vias mediúnicas e detinham esses conhecimentos. E trouxeram Muito bom. essa fonte de esperança para preparar as pessoas para receber Jesus. Então, Jesus não podia nascer naquelas condições, porque o que o povo esperava era exatamente esse tipo de Jesus. Mas Jesus não Muito podia bacana. ser assim. Deixa eu Fala. aproveitar e fazer um comentário, né? E o que você falou é muito pertinente, porque até hoje é assim. Vamos olhar para a nossa cultura hoje. A gente ainda não se libertou disso. As crianças, as meninas, sobretudo, o que elas sonham em ser? A grande maioria, é claro, não estou dizendo todas, mas a ideia, né, a idealizada, né, o destino idealizado é o da princesa. É a princesa que se veste como uma princesa e que vai procurar o seu príncipe. O príncipe é o filho do rei. Então veja como isso está incutido na nossa, no nosso subconsciente. A ideia da princesa que casa com o rei. Você não vê uma criança pensando em encontrar o camponês para casar, né? Ou o operário para casar. Não, ela quer casar com o príncipe. Então, isso até hoje faz parte da nossa cultura. Para a gente entender o quanto é importante, porque o nosso objetivo aqui no programa é trazer esses ensinamentos que Jesus trouxe e converter isso para a nossa realidade. Trazer para a nossa realidade. Não faz sentido a gente estar há 2.000 anos ouvindo as histórias de Jesus e não consegue transportar isso para a nossa realidade, para a gente olhar para a gente e falar, poxa, o que que eu estou fazendo? Se Jesus é um modelo, eu não estou seguindo o modelo adequadamente. Então, esse é um ponto importante no que você falou, né? A gente rever a educação, os valores que a gente está passando para as crianças, né? Princesas e príncipes, né? Não é uma realidade que nós desejamos, né? Jesus já mostra isso de cara, né, Maria Antônia? Sim, esse é um aspecto extremamente importante que depois a gente vai ver em que condições Jesus nasce. Então a gente recebe, nós que viemos de uma cultura católica, uma imagem de Jesus que foi sofrido, que ele nasceu naquela manjedoura, naquela simplicidade, como se ele tivesse sendo até de certo modo castigado por Deus por nascer naquela condição. E quando, na verdade, Jesus, inclusive a maneira como ele nasceu, já estava programado na espiritualidade dentro desse planejamento reencarnatório, porque ele veio todo envolto, ele encarnou o modelo da humildade desde o momento em que ele abriu os olhos aqui para a Terra. Então, quando a gente lê algumas obras nossas, espíritas, a gente aprende, né, de que até o fato de José, que não precisava ter levado Maria com ele, né, na cultura judaica, a mulher ela é importante porque ela já era judeu, mas ela era sempre a mulher que estava em segundo plano. O único papel que para o judeu a mulher tinha importância era o fato dela gerar filhos. Batata. Depois, o que que acontecia? Jesus foi concebido. Maria já estava no final da gravidez dela quando foram para o recenseamento. José poderia tê-la deixado com as amigas, cercada Maria das Antônia, famílias ali. deixa eu Oi. aproveitar. Eu vou aproveitar até que você já falou disso, e eu já vou colocar um outro assunto para você aproveitar e comentar junto, tá? Maria já estava grávida. Sim. Fale para a gente, olha, nós aprendemos lá em Allan Kardec que Jesus nasceu da mesma maneira que eu nasci, que você nasceu. Né? O processo foi exatamente o mesmo. Mas a gente traz também aquela ideia, né, Maria Antônia, da castidade de Maria. Como que é isso, Maria Antônia? Como nós, espíritas, conseguimos entender essa castidade e o nascimento de Jesus? E, de fato, é isso mesmo? Jesus nasceu como todos nós nascemos? Coloca isso no seu comentário, porque você já falou da gravidez de Maria, eu lembrei de te perguntar isso daí. Nossa, esse assunto assim de Jesus é muito palpitante, né? Porque até mesmo dentro do plano, então vou voltar um pouco mais atrás, que é tema da Pode minha voltar. palestra no sábado. É, até mesmo para que Jesus, então, aqui nascesse, foi feito todo um planejamento e a escolha de Maria também foi determinada por esses espíritos evoluidíssimos, porque ela já era um espírito muito evoluído, né? Ela ocupava o grau dos espíritos angélicos, né? Já não precisava mais voltar para a Terra. E ela foi escolhida justamente pela pureza de alma, pela capacidade imensa do amor que ela tinha. E ela também foi preparada, foi por isso que eu citei para Maria, relata-se que ela gastou em torno de 800 a 1000 anos de preparo para que ela pudesse aportar aqui na Terra, né? Então, a Jesus, daí o que acontece? Maria, ela concebe Jesus, e aí tem várias passagens evangélicas onde é muito pontuado de que ela teria sido concebida pelo Espírito Santo. Para nós espíritas, quando nós estudamos, e assim, a doutrina espírita, ela se baseia, ela segue a linha científica, e nada até hoje a ciência conseguiu provar que existe a possibilidade de uma concepção do que não seja pela via normal da concepção, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então, Processo de gestação, né? Até o nascimento. processo de gestação, tudo. E Jesus, ele não aconteceu milagrosamente na Terra, e nem foi um milagre dele. Jesus nasceu nas mesmas condições que todos nós, por isso que eu reforço o quanto foi preparado a vinda dele, quanto trabalho científico de adaptações das energias tão elevadas para que houvesse uma harmonização com as condições das energias corpóreas do plano terreno. Houve um trabalho intensíssimo nesse sentido. E a mesma coisa aconteceu com Maria. E aí o que que ocorre? Jesus, ele é concebido, e quando se fala que ele foi concebido pela força do Espírito Santo, assim como o anjo fala que Maria, ela possuía a graça de Deus, na verdade é de que houve realmente um auxílio intenso da assistência espiritual para que isso ocorresse. Agora, não existe em lugar nenhum, a não ser uma conclusão lógica, de que Jesus tenha sido concebido de maneira anormal, ou seja, pelo Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, como nós temos todas as informações do Evangelho, que aparece só 70 anos depois, e que os Evangelhos, eles foram repassados ao longo dos tempos por copistas, é natural que, e uma outra questão, e que ele tenha sofrido a influência, principalmente do poder da igreja, em períodos diferentes, nós não temos absoluta certeza que todo o conteúdo ali presente, da forma como ele é redigido, está correto. Então, não fica claro essa questão do Espírito Santo. Mas nós sabemos sim que a intervenção do que se chama Espírito Santo foi o auxílio que Maria recebeu durante desde quando ela própria foi concebida, porque ela foi concebida por uma mãe, um pai que eram idosos, né? Então houve uma assistência da espiritualidade para que tanto Maria quanto José, quanto Jesus pudessem ser concebidos. E aí Jesus, ele ocupou o corpo físico, ele foi, passou pela concepção, pelo canal do parto, tanto é que José, embora sabendo que Maria ia ter o bebê, ele resolveu levá-la com ele, e é isso que eu estava falando, né? Não precisava ter passado por tudo isso, mas foi por uma inspiração do alto que José tomou essa atitude para que no momento do parto, que Maria só foi assistida fisicamente por ele, ela pudesse ser amparada pela espiritualidade. O mesmo anjo que anunciou a ela a vinda de Jesus, o mesmo anjo que conversou, o que nós chamamos de anjo é espírito superior, né? Os mesmos espíritos que conversaram com ela, que conversaram com José, esse espírito ou esses espíritos estiveram presentes ali no momento do parto de Jesus. Então, Jesus, e por que que aconteceu? Foram coincidências? Não, tudo foi muito planejado. Tudo José planejado. levou Maria, não tinha vagas na hospedaria, mas foi recomendado que tinha a estrebaria. A estrebaria era um local que também viajantes ocupavam quando não tinha vaga. E aí foi recomendado, e me parece até que houve uma recomendação de uma estrebaria melhor, e foi quando, nesta noite, Maria entra em trabalho de parto e quem lhe dá assistência foi José. E daí Entendi. acontece todas aquelas descrições que a gente conhece. Mas o importante é que, enquanto José e Maria estavam sozinhos ali, no plano espiritual, e isso várias obras espirituais nos relatam, que ocorriam cânticos, grupos angélicos compareceram ali naquele momento, e o próprio anjo Gabriel, que foi o tutor, que a acompanhou durante todo o tempo, esteve ali. E Maria, por muitas vezes, antes do nascimento de Jesus, por via mediúnica, ela percebia a presença dele, percebia a presença de amigos espirituais que lhe deram assessoria, que lhe ajudaram, inclusive durante o tempo que ela estava se preparando para vir à Terra. E aqui eu vou fazer um parênteses, uma curiosidade, é que a própria Maria, por ser um espírito muito elevado, ela trabalhou junto aos espíritos que nós chamamos aqui na Terra, popularmente, de anjos, que foi Gabriel, Micael e um outro que eu não me lembro, acho que Rafael, que foram espíritos que foram relatados nas obras espíritas, que fizeram um saneamento muito grande das energias, quebrando muitas amarras energéticas, porque senão Jesus não teria condições. Se Jesus, com a sua elevação energética, abortasse na Terra com a condição em que a Terra estava, ele se desintegraria, o corpo dele, não ele, mas o corpo dele se desintegraria, ele não teria condições de reencarnar. Então, houve todo um preparo que está aquém ainda do conhecimento da nossa ciência hoje, mas que os espíritos já trouxeram informações para nós. Muito bem, muito Ok? bem. Maria Antônia, nós temos muitas perguntas, muitos temas ainda para falar. Vamos tentar, olha, 19h38, né? Nossa, perdão. É que esse Vamos tentar. assunto é tão lindo, tão É especial, né? maravilhoso. E eu fico curiosíssimo quando você está contando também. Não quero parar, mas vamos tentar avançar. Olha, lembrando Vamos. que o nosso objetivo no programa Visão Espírita. Nós não estamos aqui fazendo uma investigação histórica, da vinda de Jesus. Então, hoje existem muitos historiadores, tudo é muito discutido hoje. Então, nós não queremos entrar nessas discussões. Por exemplo, alguns acreditam que José, na verdade, não foi até Belém, porque não houve um recenseamento, que não bate as datas do recenseamento, que Herodes não mandou matar as crianças. Então, tem muita coisa que é discutida hoje, mas nosso objetivo aqui, nesse programa, é interpretar as histórias que foram contadas pelos evangelistas, não por todos, né? Por Mateus, por exemplo, sobretudo. Então, o nosso objetivo é interpretar isso e extrair dessas histórias as lições que podem ser úteis para a gente hoje. Então, a gente vai deixar de lado toda essa questão histórica, né, do Jesus histórico para a gente fixar somente nos ensinamentos que podemos extrair dessas histórias que chegaram até nós. Maria José, outra coisa muito interessante, né? Jesus, ele foi filho, a gente fala carpinteiro, né? Mas a gente vê em muitas obras que, na verdade, José era mais do que carpinteiro, era uma espécie de um construtor. O nome carpinteiro, naquela época, abarcava uma série de atividades, né? Ele construía, como se fosse um pedreiro hoje, que também faz carpintaria, que faz, né, marcenaria, que faz elétrica, enfim, que construía mesmo. E Jesus, nós temos informações que ele aprendeu o ofício do pai. Ele começou a trabalhar em seu ministério por volta dos 30 anos. Quer dizer, até os 30 anos, então, entendemos que ele tenha trabalhado com o pai, é isso? Porque na época não tinha o ECA lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, não, na época de Jesus. Criança já trabalhava. Entendemos, então, que Jesus trabalhou no ofício do pai. O que a gente pode extrair desse ensinamento, da importância do trabalho para a gente? É interessante lembrar desse detalhe, porque quando Jesus ele fez a sua caminhada durante a infância e a adolescência, ele foi uma criança normal do ponto de vista de passar pelos estágios. Olha como foi interessante esse preparo dele para vir para a Terra. Ele passou pelos estágios normais da infância, da adolescência. Embora tanto nos evangelhos quanto em obras espíritas exista a revelação de que ele foi uma criança precoce. E era esperado que isso acontecesse, dado o seu alto nível evolutivo. Porém, dentro da cultura judaica, Jesus, ele se submeteu naturalmente a todos os processos naturais daquele movimento cultural do seu tempo. Então, Jesus foi criança, ficou muito perto dos pais, porque naquele tempo a criança não saía para trabalhar fora, mas trabalhava. Por que que trabalhava? Aprendia o trabalho com o pai, porque já naquele tempo preconizava-se o trabalho como um elemento de extrema importância para o desenvolvimento do caráter. E ele aprendeu esses elementos com o pai. Então, aprender o ofício do pai era uma maneira dele fortalecer o seu caráter. E por que Jesus teria que passar por tudo isso dentro daquela cultura, já que ele já era um espírito perfeito? Nós não podemos esquecer que quando nós estamos imersos no corpo físico, muito daquilo que nós temos, que somos como espírito, nos apaga a memória. Jesus, ele não tinha a lembrança na sua memória da maneira como nós pensamos, mas ele tinha o sentimento. E quando ele se colocava em estado de oração, de elevação, ele conseguia voltar, conectar com aqueles ambientes onde ele viveu. Mas para que ele pudesse ficar na Terra, ele tinha que passar por todos os mecanismos culturais daqui da Terra. Para que ele pudesse realmente saber o que ele ia ensinar e como ele iria abordar aquelas pessoas. Ele sabia o que ele queria, mas o como fazer, ele foi aprendendo, vivendo a cultura que ele viveu. Tanto é que a gente pergunta: Jesus precisava ser batizado? É óbvio que não. Jesus precisava ficar estudando as escrituras? Naturalmente que não, ele não precisava disso. Mas por que ele fez isso? Porque enquanto ele esteve aqui, ele viveu a cultura dele para poder entender no que a cultura dele estava desviando daquilo que era o propósito do bem, o propósito que o pai lhe enviou na Terra. E um outro aspecto interessante é quando a gente fala daquele momento em que Jesus vai para a festa de Páscoa, né, e lá ele se perde. Não é que ele se perde, na verdade, ele fica falando com os doutores da lei, como era uma caravana, os pais percebem que ele não está lá junto, né? Então, nesse momento, Jesus, ele não se preocupa em acompanhar os pais, porque ele se concentra realmente em conhecer e dialogar com os doutores ali da lei, com os sacerdotes, ou melhor. E aí o que que acontece? Ele precisava ir na festa de Páscoa? Ele foi lá para se distrair? Não. Ele foi lá para viver essa experiência, para conhecer e já começar a semear os seus ensinamentos. E era isso que a gente aprendeu nos evangelhos, que Jesus manifestava-se precocemente, porque ele era também assessorado por esses espíritos elevados que o auxiliava a se posicionar naquilo que havia necessidade. Então, já de pequenino, ele desafiou, né, o templo. Fala, Wilson, desculpa, lá vou eu de novo. Não, a gente vai para o trabalho, né? Ele aí com 30 anos, um pouco antes de 30 anos, ele vai começar o seu ministério. Nossa, parece que Maria deu uma ajudinha, né? Deu uma empurradinha nele ali naquele momento, né? É o que tudo indica. Mas aí, eu queria, que você focasse no seguinte. Antes de começar o seu ministério, antes mesmo de ser batizado, de encontrar com João, ele vai para o deserto. Ele fica 40 dias no deserto. E segundo os evangelhos, ele, nesse período, vai sofrer as tentações. Só depois que ele volta do deserto, depois desses 40 dias, é que ele inicia realmente o seu trabalho de divulgação da Boa Nova, que ele vai até João e depois que ele vai formar o seu colegiado, enfim. No Espiritismo, nós aprendemos que as tentações, a ação dos espíritos obsessores, está relacionada com a sintonia. Então, nós abrimos as portas, geralmente, quando a gente está vibrando muito baixo, muito negativamente, com sentimentos ruins, com mágoa, rancor, a gente atrai espíritos mais ou menos nessa mesma faixa, e esses espíritos passam, né, a nos influenciar, chegando, a gente sabe, aos extremos até de deles tomarem o controle, de nos dirigirem, segundo o que Kardec nos ensina. Agora, Maria Antônia, Jesus sendo um espírito puro nessa condição, como a gente pode entender essa questão da tentação no deserto? Bom, considerando que aqui na Terra havia, tanto no plano carnal, também havia no plano espiritual, forças enormes associadas ao mal, ao egoísmo, à ganância. Quer dizer, o mesmo padrão dos seres encarnados existia também os seres desencarnados. Então, era natural que existissem esses espíritos que avançassem contra as forças do bem. E eles tentavam mesmo. E Jesus, apesar de ser um espírito puro, apesar de estar continuamente conectado com o Pai, né, ele não deixaria de passar por essa experiência. Isso é mais uma prova de que ele era um ser encarnado, porque só um ser encarnado estaria sujeito a esse tipo de provação. Porém, ele foi resistente devido à sua perfeição, porque caso contrário, e tanto é que ele sabia onde buscar as forças, energeticamente falando, para se proteger da ação efetiva desses espíritos malfeitores. Porque, de fato, haviam grandes forças que tinham interesses em que a árvore do Evangelho não fosse plantada aqui. E é por isso que muitos espíritos tiveram muito trabalho, inclusive a própria Maria, antes de vir para a Terra, para sanear. Acabamos de falar que demoraram mais de 1.000 anos para sanear a terra nesse preparo, que dirá então Jesus? Porque apesar de haver todo o saneamento, Jesus encarnado não deixaria de sofrer as influências das más forças, dos maus espíritos, dos malfeitores, porque ele estava encarnado. A diferença é que nós não temos esse domínio mental que Jesus tinha, de reconhecer quando aquilo que estava se aproximando dele eram forças do mal. E Interessante. dele saber conectar com a força do bem, que era o Pai, que era o seu plano de pureza, para ele buscar a força necessária para fazer esse enfrentamento. Tanto é Muito que bem. ele ia para o deserto, ele subia no monte para fazer as suas orações. Por quê? Porque Jesus precisava da harmonia, precisava do ambiente tranquilo, assim como nós. Nós temos muita dificuldade de fazer uma oração no meio de uma confusão à nossa volta. E era natural que isso acontecesse. E é interessante, Maria Antônia, você, a sua colocação, porque é assim, o programa de hoje é Jesus, modelo e guia da humanidade. Então, para que nós possamos ter empatia no sentido de nos sentirmos representados por Jesus, né? Se fosse um ser totalmente imune à ação dos problemas da Terra, né? Que não sentisse fome, né? Se fosse um ser, um super-homem poderoso, como nós poderíamos nos identificar com ele? Ao contrário, né? A gente ia falar, não, mas para ele era fácil, para ele era simples. Não. Então, isso falou sobre a prece, sobre a tentação no deserto. Exatamente, ele tinha que viver o que nós vivemos, as dificuldades que nós vivemos. Apesar dele ser um espírito puro e não poder ser tentado, ele se submeteu às tentações para que nós possamos entender que nós também, em certos momentos de nossa vida, sobretudo talvez antes de iniciar um projeto, a gente vai ser tentado. Um projeto importante, sobretudo no caso dele, era um projeto de transformação da humanidade. Será que a gente, diante de um projeto que possa beneficiar outras pessoas, também não seremos vítima da tentação? Seremos. Aquele momento em que ele sentia muita fome, né? E o diabo, entre aspas, né? Diz a ele, isso é, aquele espírito diz a ele, né? Se você tem fome, faça com que essas pedras se tornem pães. Ele não o fez. Ele poderia? Claro que poderia, ele era Jesus. E não era um milagre, né? Nós, espíritas, entendemos como funciona a manipulação dos fluidos, a capacidade que os espíritos têm de manipular os fluidos, muitas vezes. Materializações ocorreram, né, na própria trajetória de Jesus, por exemplo, na multiplicação dos pães. Por que ele não multiplicou pão naquele momento que ele sentia fome? É também uma lição para a gente. Ele não queria usar aquilo em benefício próprio. Ele sempre usou em benefício das pessoas, ele nunca se beneficiou com o poder que ele tinha, né? Outro momento que a gente pode trazer também para exemplificar isso, Maria Antônia, é a agonia no Getsemane, né? Antes dele ser preso, que ele sente aquela tristeza profunda. A gente vai pensar, poxa vida, mas não era Jesus, né? Poderoso, ele pede para o Pai para afastar aquele cálice, mas, né, que sobretudo fosse feito à vontade do Pai. Mas por que ele fala aquilo naquele momento? Para mostrar que nós também, né, que haverá momentos em que a gente vai ficar muito agoniado, a gente vai estar diante de desafios que nos parecerão maiores do que as nossas forças. Então, é esse modelo que a gente consegue ver a gente nas dificuldades em que ele viveu. Isso é importante entender. Ele não reencarnou poderoso como um X-Men, né, como um Superman, com poderes. Para se diferenciar da gente como um ser especial naquele momento. Não, ele é exatamente igual a nós. É isso que é talvez importante a gente trazer, né? Sempre a lembrança. Jesus viveu tudo o que nós vivemos. Sentiu fome, sentiu sede, né? Sentiu medo diante das dificuldades, agonia, angústia, tristeza, alegria. Ele viveu feliz, participou de festas, as bodas de Caná, por exemplo. Mas é interessante ver essa colocação. Maria Antônia, eu acho que a gente tem um tempinho ainda, faltam 5 minutos. Olha, eu tenho sempre muito boa vontade, mas a gente nunca consegue alcançar os assuntos que a gente quer. Pode Wilson, falar, eu pode falar. gostaria de falar uma coisa que eu li, inclusive, a respeito disso há pouco tempo, que entre os judeus era muito comum o cântico de Davi, né? E quando Jesus, ele está na cruz e ele está com padecimento, de fato ele estava sofrendo muito, e ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Na verdade, ele não pede a Deus que o afaste desse cálice. Mas ele faz aquilo que todo homem íntegro, judeu, faria, e que principalmente ele da descendência de Davi. Ele pronuncia o cântico de Davi naqueles últimos momentos. Ah, quando ele diz Então, pai, por que me abandonaste, né? Quando ele diz pai, por que me abandonaste, nesse ah, caso. desculpa, é É. isso mesmo. Ai, É porque me na cruz. abandonaste. É, na É, cruz. porque, na verdade, nos cânticos lá de Davi, ele vai falando passo a passo do sofrimento que Jesus passaria, não é? E ele descreve, nessa descrição, ele fala que seria como se fosse o pai abandonando o filho, né? O tamanho, o sofrimento e a dor. Então, não tinha nada de ver com o enfraquecimento, com a fraqueza de Jesus. Não é? Porque senão a gente também corre o risco de fazer interpretações que seriam contrárias à que ele próprio estava ensinando, que era o amor do Pai, e ao mesmo tempo a gente acreditar que Deus foi injusto com Jesus, que aceitou humildemente vir servir para o bem na terra, para que o mundo mudasse. Então, o pai jamais abandonaria seu filho, né? Eu queria deixar muito forte isso, porque É, senão a gente fica confuso, né? Não, um pai jamais abandona, Deus jamais nos abandona, né? Nós é que nos afastamos dele, nós não o ouvimos, não o percebemos, não o sentimos. Eu até, filosoficamente, eu sou contrário a uma interpretação que costumam fazer sobre Deus, né? Certa vez eu ouvi alguém falar que o mal não existe, o mal é a ausência de Deus, assim como o frio é a ausência do calor. Filosoficamente, eu discuto esse entendimento, porque, na verdade, nós aprendemos que Deus é onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Onipresença é onipresença, não é semi-onipresença, só naquele cantinho que ele não está, não. Ele está lá também. Então, tem uma poesia muito linda do Espírito João de Brito, pela psicografia do Chico, que ele fala sobre o amor, João de Brito, o Espírito. E ele fala, ele identifica o amor em todas as coisas, até mesmo no ódio ele identifica o amor, na vaidade, na ganância, que são formas, também formas de amar, né? É claro que um amor que se perdeu, mas ele identifica ali também o amor. E no decorrer do poema, ele diz que o amor é o que une todas as coisas. E quando se lhe retira a influência, reina o caos. Então, veja, o amor está em todos os lugares, habita todas as coisas, permeia toda a criação, Deus. Quando se lhe retira a influência, reina o caos. Ele não deixa de estar ali. Ele simplesmente não influencia mais. Nós não nos deixamos influenciar. Jamais, né, a gente pode acreditar que Jesus deixou de se influenciar pelo amor de Deus, jamais. Mas não significa que ele não pudesse atravessar tudo que ele atravessou, assim como nós. Não significa que nós, mesmo diante de uma grande dificuldade, de uma grande dor, que Deus não nos ame naquele momento. Ele continua nos amando. E é interessante esse entendimento, porque quando a gente conclui que Deus nos tornou imortais, nada pode dar errado para a gente. A própria desencarnação em si, a tragédia, né, da morte em si, que é realmente uma das situações mais angustiantes que a gente vive aqui na Terra, sobretudo quando é um ente querido, né, e realmente é uma dor insuportável para muitas pessoas, mas até essa dor a gente tem que suportar, porque Deus está conosco também nesse momento. A gente pode, né, ainda lá no íntimo, estar ciente de que Deus está nos consolando e que aquele que partiu, não deixou de existir, né, somente mudou de plano, que nós vamos nos reencontrar um dia, e isso nos dá força para continuar, né? Maria Antônia Paduan, são 19 horas e 59 minutos. Tinha tantas coisas para falar. Eu falei que eu tenho mais boa vontade do que tempo, porque eu trago tanto assunto, daí a gente não consegue falar tudo, né? Mas eu só queria que você finalizasse, Maria Antônia, fizesse as suas derradeiras considerações a respeito do ensinamento de Jesus. Eu acho que a gente nunca pode falar o maior ensinamento ou o mais importante, porque todos são importantes em certos contextos. Mas, Maria Antônia, na última ceia, antes dele ser preso, né, antes de viver aquela angústia no Getsêmane, da prisão e da crucificação, ali a gente tem uma cena muito forte de Jesus lavando os pés dos seus seguidores, dos seus amigos. Isso me parece uma posição de humildade gigante. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente encerrar. Agora são 20 horas, né? Mas falasse sobre esse ensinamento, sobre a humildade e como a humildade pode ser aplicada na nossa vida hoje, Maria Antônia. Porque me parece, para muitas pessoas, ser humilde é uma forma de ser subserviente, né? De se humilhar diante dos outros, de se submeter, muitas vezes, ao poder dos outros, de ser menor mesmo. Nos dias de hoje, muitas vezes, isso é interpretado dessa maneira. Queria que você nos ajudasse a interpretar isso e trazer para a nossa realidade, Maria Antônia. Olha, é bastante complicado fazer essa definição, Complicado. mas vamos tentar falar rapidinho aí, em alguns segundinhos, né? Acho que o maior exemplo de tudo que a gente possa imaginar que Jesus trouxe para nós foi o exemplo da humildade. Porque a humildade, ela é o resultado, é a partir da humildade é que nós vamos aprender a amar. Então, quando a gente fala que Jesus trouxe para nós o principal ensinamento, que é o amor, mas como nós vamos chegar no amor se nós não tivermos humildade? Então, o que é a humildade? É aquela posição de aceitação da vida, da forma como ela se apresenta, e não a subserviência. E a aceitação da vida como ela se apresenta, muitas vezes e sempre requer de nós um movimento. Então, a humildade não é uma estagnação, não é uma subserviência, mas sim é uma resignação diante daquilo que nós não podemos mudar. E um trabalho constante para mudar naquilo que nós pudermos mudar. Eu não sei se eu consigo traduzir, mas acredito Perfeitamente. que, como nós vivemos todos os dias tantas dificuldades, e todos os dias viver as dificuldades é para aprender, e se nós quisermos aprender, nós temos que buscar soluções para tudo que nos cerca, para as nossas dificuldades. Então, nós temos que ter uma. Temos que ser proativos. Então, a humildade representa proatividade diante da vida, sempre direcionando essa proatividade para o bem. Para o bem e para o coletivo, não apenas para nós. Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, 20 horas e 3 minutos, está tão gostoso, a gente podia ficar aqui mais tempo, com certeza. A Regina Arruda fez um comentário aqui sobre o corpo de Jesus, que talvez ele não pudesse viver mais tempo mesmo, porque aquele corpo talvez não aguentasse, né, tamanha força daquele espírito. Na verdade, Regina, nós não temos essa informação, né? Nós não sabemos nada sobre isso, assim, para poder confirmar essa teoria. Nós sabemos que sim, que havia um planejamento reencarnatório para Jesus, como tem para todos nós, para ele também teve, mas que ele morreu em função de ser um perseguido, um preso político. Ele foi perseguido, né, pelos seus pares, pelo templo mesmo, né, pelos sacerdotes do templo, que se sentiram ameaçados, na verdade, e influenciaram o governador romano ali, Pilatos, no caso, para que ele fosse condenado. Mas nós não sabemos. De repente, ele poderia ter uma vida mais longa. Não sabemos realmente essa informação. Um abraço também para o Luiz Carlos Bortolan, que passou por aqui e nos cumprimentou. Maria Marchiori está aqui, Angélica. Um abraço, Angélica. Muito obrigado pela presença. E a Fernanda Elisa Pupim também, que passou, né, expressando sua gratidão. Nós é que somos gratos pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, novamente por permitir que nós adentremos os seus lares. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita luz, muita paz, muita saúde, que nós possamos, ao longo desses dias, nesse clima tão gostoso de Natal, que nós possamos, de fato, lembrar que o Natal é a comemoração, é o momento em que nós nos lembramos de Jesus. E é um momento que antecede o final do ano, o ano novo. É um momento de reflexão, para a gente olhar para a gente, para a nossa vida, para os nossos valores, para que nós possamos alinhar a nossa conduta com esses valores, com os valores cristãos que nós acreditamos. Então, os valores cristãos e os valores espíritas. Por isso, eu quero que nós possamos realmente expressar em nosso semblante, em nossa face, a alegria de sermos cristãos e de sermos espíritas. Maria Antônia, muito obrigado novamente pela presença. Você estar conosco é sempre uma grande oportunidade de aprendizado. Novamente, você é sempre muito carinhosa com os nossos convites. Obrigado sempre. Trazendo, acrescentando, né, enriquecendo as nossas reflexões. Muito grato mesmo. Lembrando que a Maria Antônia estará no próximo sábado agora. Sábado é dia 11, dia 10, sábado é dia 11. Dia 11 de dezembro, lá na União Espírita de Piracicaba, né, fazendo parte da Semana Natal com Jesus, Maria Antônia. Qual que é o tema que você vai falar, Maria Antônia? Vou falar sobre a visão de Maria sobre Jesus, né? Jesus sobre a vista de Maria, sobre a visão, sobre o olhar de Maria. Olha que tema interessantíssimo. Estou curiosíssimo para poder assistir. Estarei lá. Então, quem puder estar conosco, no sábado, então, às 14 horas, na União Espírita de Piracicaba, palestra presencial, né, em comemoração, em prosseguimento às atividades da Semana Natal com Jesus, da União Espírita de Piracicaba, Maria Antônia Paduan, com o tema que ela anunciou. Eu vou ficando por aqui. Maria Antônia, faça uma prece de encerramento, por favor. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada a todos pela companhia. Desculpa pelos excessos, mas a empolgação é grande. Então, elevemos o nosso pensamento a Jesus. Esse mestre amado que tanto nos ensinou, que tanto nos ama. Pensemos também em sua mãe, que generosamente abriu caminhos para que ele aqui estivesse. Pensemos no nosso Pai Celestial, este Pai de amor infinito, e agradecemos. Agradecemos ao Senhor todo o bem que nos é proporcionado. E, em primeiro plano, agradecemos por estarmos aqui, por já termos alcançado o estágio evolutivo em que já alcançamos, com o nível de consciência que já temos. Obrigada, Senhor, por tudo que nos é dado para que exercitarmos o nosso aprendizado na escola terrena. E agradecemos mais uma vez por esse momento e que a vossa luz e o vosso amor se espalhe por todo o nosso planeta, fortalecendo todos os corações, quebrando os corações endurecidos para o despertamento da luz e do amor, e fortalecendo aqueles que já estão despertos. Que a vossa paz reine conosco, agora e sempre, Senhor. Assim seja. Muito obrigado, e até o nosso próximo encontro. Até o próximo.